Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Gavestática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Oi. Com o Ike Frost. Opa. E com ninguém mais, ninguém menos, ele está de volta, o Evilzinho. De volta! Eu tentei sempre ficar empolgado, mas eu tô meio doente, tá, cara? Mas eu gosto muito de eu você. Eu sei, eu entendi. Então, relaxa. Eu fui o máximo da empolgação que eu consegui. Eu substituo sua empolgação por alguém realmente gritando no fundo, fazendo... Fala, galera! Quem sabe na hora de editar eu tô melhor e eu gravo de novo. É, todo mundo fazendo introduções monossilábicas, né, quase. E hoje a gente tá aqui pra falar de os bichos escrotos que tem por aí, que a gente tem nojo, que a gente tem medo, que... A gente pode nunca ter visto e espera nunca ver. E aí quem podia começar falando pelo fascínio dele pelas baratas. Eu não tenho fascínios pelas baratas em geral. Eu tenho, na verdade, por uma variação, que na verdade não é nem uma barata, mas é um... Cara, eu acho que essa criatura é tipo um monstro marinho dos tempos passados, sacou? Que evoluiu até uma forma mais tática pra atingir, nos atingir na Terra, que é a barata d'água, cara. Esse bicho é uma criatura de Satanás. Porque imagina uma barata... Uma babaca. Uma babaca de uma barata que pode chegar ao tamanho de um prato de comida, sacou? Bicho gigante, ele voa e ainda tem um veneno que é absurdo, cara. Essa peste pode derreter carne e músculo com o veneno. Eita, mais um sério? Ácido, sacou? Eu não sabia. E ele é considerado um dos venenos, é o veneno mais doloroso do reino insetoide, por assim dizer. Nossa. Eu não queria estar de frente com uma dessas. Pô, a gente tem até um videozinho aqui, todos os bichos escrotos que a gente tiver algum vídeo de referência, a gente pode colocar no post. O Aiken colocou aí, né, o pessoal que cercou ela com as canetinhas, né? Achando que ia conter a fúria do bicho. Pobres coitados que acharam que ia conter a fúria desse terror. Esse povo muito burro. Agora, aqui, cara, a gente mora do lado de uma chácara, sei lá o que que é. Tem muitas árvores, não sei o que é. Que isso. É uma chácara. É uma chácara. Né? E teve um bicho, que era tipo, não sei se é um besouro ou uma barata dessa gigante, sei lá. Que vez por outra a gente vê numas árvores dessa. E uma vez teve um que entrou aqui na janela, cara. Só que ela entrou e saiu. Fez só a pra volta, dar um sustinho. Assim, é. Velho, o barulho das asas batendo. Era um negócio tipo, sabe, batendo assim na madeira, assim, uma coisa muito bizarra, velho. Cara, e é engraçado que é uma coisa que você... Normalmente, quando tem alguma coisa na árvore, a distância é suficiente pra você não ver se fosse uma barata normal. Agora, você vê. A gente sai, põe a cabeça na janela, a gente vê essas baratas. Era do tamanho de um passarinho aquilo lá, cara. Um passarinho pequeno. Mas eu acho que não era dessa daí, não era dessa barata d'água, não. Mas era um verde. Bicho escroto, é. Enorme. Esses bichos, cara, o meu pai, ele trabalha em navio, né, da Petrobras, e de vez em quando eles passam pela Rio Amazonas, né, e, cara, ele fala que naquela área tem uns bichos desses, é tipo, o navio fica coberto nesses bichos, sacou? Nossa. É uma coisa muito bizarra, cara. Vou dizer que os bichos mais bizarros que eu vi foi quando eu fui lá pro Pará, cara. Muito bizarro. Lagartas do tamanho da minha mão. É nessa área que tem... Nessa área do Pará que teve aquela invasão de aranhas voadoras numa época, não foi? Nossa, aranhas voadoras. Conte-me mais sobre isso, cara. A cidade recebeu uma chuva de aranhas. Porque um avião, cara, cheio de aranhas explodiu? O que aconteceu? Cara, eu não sei. Eu sei que rolou uma ventania bizarra e começou a cobrir a cidade de aranha. Isso eu não duvido, é tipo, cara, aquele besouro, né, que a gente falou na conversa de passado. Na verdade, não é que ele voa, né? O vento leva. Por aí. Isso me lembrou agora que tinha uma diarista lá que trabalhava lá na casa da minha mãe, que ela jurava que existia cobra voadora, cara. E eu notei que muita gente acredita que existe mesmo. É que tem uma cobra que ela pula e ela vai muito longe. Para o seu desespero, vai. Tem uma cobra que ela não voa, mas ela consegue planar longas distâncias. Sim. Ai, que nojo. Cara, eu não entendo. A Vi tem nojo de cobra, cara. Eu não acho um bicho nojento. Eu tenho medo, cara. Eu acho um bicho perigoso, mas cobra, é nojo, não. Sapo, répteis, né? Não, em sapo, geral. Meu Deus, uma lagartixa, você tem medo? Não, que bosta. Se tem uma lagartixa na porta, por exemplo, eu fico esperando. Você não, e lagartixa é um bicho que você... Eu fico esperando, você... eu fico assim... Shh, shh, shh. Esperando, fazendo assim pra ver se ela corre, ela vai embora pra poder entrar. Não, e as lagartixas, elas são famosas por se manterem em um local por muitas horas. A Viviane também. Então, aí fica um duelo. Também. Imagina a vista, hein? Inclusive, tem uma lagartixa aqui do lado de fora de casa, vai fazer uns 2 dias. Não, ela não tá morta, ela só não se mexe. A Viviane vai chegar em casa, assim, com a lagartixa na porta, ela vai, senta na calçada, já puxa um livro. Nossa, cara, eu tenho... É um nojo misturado com pavor, eu não consigo chegar perto, sabe? Se eu tiver uma vassoura, tudo bem, mas... É a distância entre mim e a lagartixa é a distância de uma vassoura. Mas, olha, agora... pensa pelo lado bom. As lagartixas comem os insetos. Os insetos são o nosso grande inimigo. Tudo bem, elas podem comer os insetos do lado de fora da minha casa, não do lado de dentro da minha casa. Ah, então... Os insetos eu mato com inseticida, mato com chinelo, bato palma pro pernilongo morrer no meio da minha mão, não importa. Não tem problema com insetos, sabe? Não tem problema com barata, cara, não tem problema nenhum. Pensa por outro lado, você preferia enfrentar uma lagartixa ou isso daí que eu tô postando agora? Deixa eu ver. Essa é a maior mariposa que existe, não é? Cara, eu não sei se é a maior, mas ela é bem aterradora. Maior? A do Resident Evil é maior que essa porra aí. qual que é a pergunta mesmo, Aiken? Se ela preferia enfrentar uma lagartixa ou isso? Isso, lógico. Nossa, cara. Oh, cara, mas esse bicho daí ela chama as águias. A Viviane é do Senhor dos Anéis aí. Né? Eu não tenho problema com insetos. Agora a gente tá falando de lagartixa. Tem uma história, eu acho que eu já devo ter contado em um Gabi Estática, que uma vez, eu e um amigo meu, a gente viu uma lagartixa que era meio verdinha, ela, assim, verde escuro, tá ligado? E... Calango. Não sei se era um calango. O calango é mais característico. Era parecia uma lagartixa mesmo, só que verde. Um verde escuro, assim, meio... Ela tinha tipo uma casquinha, sabe? Como se fosse quase um camaleão mesmo, sabe? Aí era um iguana. Não era um iguana, cara. Eu sei o que é um iguana. Mas eu sei, cara, que a gente achou tão legal. Só que nada mais escroto que não possa ficar pior, né, cara? A gente pegou... A gente, eu acho que tava jogando RPG, não lembro. Ele tava com corretivo em mãos, né? Então a gente pegou a lagartixa e fez listrinhas com corretivo e bolinhas, tá ligado? E eu não lembro se isso já acontece essa história do Gabi Estática. Aí depois, a gente solta. O bicho, depois que a gente enjoou de brincar com ele, a gente soltou, né? Só sei que depois de 20 minutos, cara, chega meu pai... Olha só que bicho diferente, cara. Uma lagartixa com listras e bolinhas. Caraca, mano. Ai, Flyfish brincando de Deus. É verdade. E a gente tá aqui falando de bichos escrotos, com certeza tá lá no CalangoCast as lagartixas falando, cara, teve um bicho escroto que me pintou todo lá, cara. Bicho escroto que me pintou. Os humanos são os bichos mais escrotos que tem. Já ouviram falar da Ilha da Queimada Grande? É o quê? Ah. Ilha da Queimada Grande. É uma ilha que fica alguns quilômetros do litoral de São Paulo, que é uma ilha que só tem cobra nela. Queimada Grande. Isso. Inclusive tem uma Jararaquilhoa, que é uma das cobras mais venenosas que só existe nesse lugar. Caraca. Litoral. E a gente já tá tendo um ataque cardíaco. Agora, essa ilha daí, teve uma família que tentou morar lá, no, sei lá, em meados de 1900 e antigamente, que a família toda morreu por causa dessas cobras. Inclusive, tem um farol lá que pagava lá um salário lá pra quem pudesse morar lá pra deixar, fazer manutenção do farol e tudo. E não deu certo, eles tiveram que automatizar depois, sabe? É. Inclusive, essa ilha, não sei se você já ouviu falar, tem um documentário bem legal, depois eu vou procurar. Hoje em dia, pra você entrar lá, você precisa da autorização da Marinha. É, pode crer. É, provavelmente. Eu lembro desse esquema que você falou, né? Do farol que eles pagavam. E era um salário muito sinistro, cara. Uhum. Porque, assim, era risco de vida diário, né? Eu não ia, cara. Nem por milhões. Ah, tem um cara que tá ganhando milhões pra ser zelado. Dor de uma ilha. Ah, não, mas aquela lá, ok, né? Mas essa da Queimada Grande aí. Não, que nome bizarro, cara. Ilha... Só um minuto, eu preciso pesquisar isso. Ilha da Queimada Grande. Eu acho que essa ilha tinha que mudar de nome, né? Pra Ilha das Cobras. Das Cobras Assassinas. Não, inclusive, lá fora ela é simplesmente conhecida como The Snake Island. Bem melhor, né? Pois é, com mais certeza. Apropriado, né? Ah, eu já sei onde fica. Você sabe? Sei. Foi lá muitas vezes? Não, eu vou perto. É que fica do lado de Peruíbe. Eu sei onde fica. É que a gente não conhece como... A gente conhece como Ilha das Cobras. Ilha das Cobras, não, é, ela também é conhecida como Ilha das Cobras. E parece que não tem mais bicho nenhum lá, porque elas já comeram todos os bichos. Comeram tudo, e né? Hoje em dia, elas sobrevivem simplesmente das aves migratórias. Quando passam lá, elas comem. Elas sobrevivem comendo umas às outras, né? Não, elas comem... Elas são as cobras, elas também comem frutas, cara. É bizarro. É, não sei. Elas evoluíram uma forma de sobreviver só pra continuar uma quantidade absurda de cobras lá. É só pra continuar no Guinness, entendeu? É. Isso daí, o prefeito cobra, ele instaurou isso, entendeu? Agora aí, é bizarro essas cobras venenosas que praticamente elas mordem e vai apodrecendo na sua carne, né? Vocês já viram? Já buscaram no Google Imagens? Eu já ouvi falar, assim, até que existe, na verdade, dois tipos de veneno, né? Uns que afetam literalmente o seu sangue, que vão destruindo o seu sangue, e outros que afetam o seu sistema nervoso, sacou? Um mais sinistro que o outro, cara. É assim, ou você apodrece, ou você paralisa. É, essa daí que paralisa, tem até um conto do Stephen King que é baseado nisso. O cara que fica paralisado, e o pessoal acha que ele tá morto, que ele tá, aparentemente tá morto mesmo, né, por todas as funções vitais dele. Então o cara tá, ele tá meio que consciente do que tá acontecendo, mas não consegue se mexer e tá prestes a o pessoal fazer autópsia no cara, tá ligado? Caraca. Tem um conto que fala disso, que é baseado nesses venenos de cobra. A gente já passou por isso, a gente já gravou um programa sobre isso e, na verdade, é a pisadeira em cima dele. É a pisadeira, né? Ele não foi mordido por cobra nada. Tem no CSI um episódio que o cara é envenenado, né, por um veneno de uma cobra específica aí. O cara ingeriu, na verdade, ele tomou no café, parece. Porra! Isso era muito baixo, no café da manhã, todo veneno de cobra. Envenenaram ele, assim, tipo, pra matar. Aí o cara ficou paralisado. Quando chegou na mesa do cara da autópsia, quando ele foi cortar, ele viu que o cara tava vivo. Não, você tem que ver esse... Tava falando do efeito de veneno, né, no sangue. Uhum. Tem que ver quando o cara pega um pouquinho de sangue e joga o veneno da cobra, o que que acontece? Esse vídeo é sinistro. Ah, a gente podia trocar de assunto. Eu acho que, pra mim, cara, o pior bicho que tem, que eu espero nunca encontrar de perto, é um tubarão mesmo, velho. Tubarão branco gigantesco. Tava vendo uns vídeos aqui bizarros, velho. Uhum. Tem um, eu até fazia muito tempo que eu não achava esse vídeo aqui. Vou até passar aqui pra vocês. Vocês já viram, passou no Discovery, foi no Animal Planet, que o cara tá naquelas, sabe aquelas gaiolas lá de... Que a pessoa fica pra fazer as filmagens e tudo? Que o tubarão consegue invadir uma gaiola dessa, o cara fica desesperado. Uhum. Caraca, passei aí. Maluco. Basicamente, o bicho invade a gaiola, tira o negócio lá de oxigênio deles, aí ele tenta bater no bicho de qualquer forma, não consegue, ele sai do lado da gaiola. Caraca. Dá pra ouvir o cara gritando, cara, de desespero. Dá muito nervoso ver um negócio desse. Tá doido. O tubarão, assim, esses bichos mais mundanos, por assim dizer, tipo tubarão e tal, eu não tenho a mesma reação, como é que eu posso dizer? Lovecraftiana. A palavra tá me fugindo. A reação tão, assim, de terror tão absurdo quanto eu tenho com esses insetos bizarros, assim. Porque eu acho, tipo, tubarão, cobra. Esses bichos, eles são assassinos, mas eles são honestos, sacou? Você olha pra ele, você vê dentes. Você sabe, né? Dente. Esse bicho, se ele me pegar, ele vai arrancar minha cabeça e me engolir inteiro, sacou? Ou uma cobra, beleza. É um bicho, saca, normal. Um inseto, uma aranha, né? Uma coisa nesse sentido, ela não só tem as paradas pra te matar, como elas te aterrorizam antes, sacou? Tem um veneno psicológico também, parece. Não, cara, e o pior é que, por exemplo, a cobra, essas cobras assassinas gigantes, monstruosas, etc, e o tubarão, eles são animais, cara, de localidades. É. Sabe como que você evita um ser atacado por um tubarão branco gigante? Não, um tubarão branco gigante, cara. Exatamente. Agora você não tem como fugir de um inseto assassino que você nem sabe que existe. Pode crer. Ou uma cobra. É só você não ir, sei lá, pra Austrália. Se você quer viver, não vá pra Austrália. Cara, nunca vá visitar a Austrália. Eu morava, quando eu era criança, eu morava na Austrália? Zona rural. Quase Austrália, tá? É, quase. Então, tipo, eu não tinha como sair. Eu morava lá, como é que eu ia fugir de lá? É. Não dava, saca? Ah, mas como você cresceu lá, você desenvolveu uma técnica de sobrevivência. Por exemplo, você ensinava os turistas como sobreviver na zona rural. É igual aquele crocodilo Dundee, entendeu? Ou o caçador de crocodilos que Deus o tenha. aranha. É. Voltando aos tubarões aí, tipo, tem uns tubarões que são muito sinistros, cara. Não sei se vocês já viram o Tubarão Goblin. Ah, eu ia falar dele agora. Vocês conhecem o Tubarão Goblin? Repara, é o primeiro bicho dessa lista aí, dá uma olhada. Tubarão. Ele é o mais próximo de um alien, cara, que existe. Cara, não. É muito alien esse tubarão. Nossa, é muito esquisito. Esse tubarão, cara, ele dispara a mandíbula dele. Olha que parada maneira. Então, é o alien, cara. Ele tem uma boca dentro de outra boca. Ah, eu acho que... Alienígenas só podem ser comparados a insetos. Ah, não, não é o alien mesmo, do filme Alien, entendeu? Não, eu sei, cara. Mas pra mim, uma boca dentro de outra boca é muito pouca. Mas não é uma boca dentro de outra menos, boca. Ele entendeu? Meio que desloca o maxilar pra frente. O próprio Tubarão Branco, ele faz isso, só que não é nesse nível, né? Eu acho que todos os tubarões, eles têm um pouco de capacidade, assim, de mover a mandíbula e tal, né? O negócio que esse, realmente, ele projeta a parada muito longe, cara. Tem um vídeo também legal que eu tinha separado aqui, que não sei se vocês conhecem, acho que é um dos poucos registros que tem no duelo de um mergulhador contra um tubarão. com direito a FPS e tudo, cara. Caraca. Vocês não assistiram Tomb Raider 2, cara. Nossa. Não tô falando de tubarões que rugem. Em que minuto tem isso? Hã? É nisso que eu acabei de passar aqui. É, em qual minuto? A partir de uns 40 segundos, mais ou menos. Vamos ver assim, se é. Não é um tubarão muito grande, mas eu tenho certeza que esse cara tá cagado, cara. Inclusive, esse vídeo, ele acaba até com um mito que eu tinha ouvido em algum programa desses da vida aí da Discovery. Falaram uma vez que o tubarão, ele raramente ataca se ele já foi... Como é que é? Se ele notou que a presa já viu ele, né? No caso desse vídeo aí, o tubarão, o cara já viu o tubarão, já começa a atacar o tubarão e ele mesmo assim fica atacando ele várias vezes. Não, o tubarão fica girando, na verdade, em volta do cara. Ele não tá nem indo pra cima mais. Não, ele vai. Não, ele tá indo. Ele ataca umas 3-4 vezes o mergulhador. Já tinha ouvido que o tubarão, ele não tem motivo pra atacar se ele não sente cheiro de sangue. Um cara é gigante pra ir pro tubarão. Ele teria medo. O cara até soltou a cestinha das lagostas lá que ele tava pescando. Ele soltou as pregas, não vai soltar a cesta. Com certeza. É. Tem uma hora, inclusive, que sobe uma água meio escura, né? É. Cara, que tubarão insistente. Cara, dá muito medo. Ver o bichinho lá no fundo depois, sabe? Ele tá... Na cesta do cara, saca? Uhum. Parece até que ele sabe. Eu não tinha notado, eu tava vendo de novo esse vídeo. Logo no início, o cara já tinha visto o tubarão. O tubarão tava meio perto dele. Ele cagou pro tubarão, ele cagou depois pro tubarão. Depois o tubarão fez ele cagar de verdade, entendeu? Ele não esperava que o tubarão ia atacar ele. Dá pra ver no começo que o tubarão tá ali. Mas é porque, vai ver, ele tinha na mente esse negócio de que o tubarão não ataca. É, sei lá, sem motivo. Cara, se o tubarão tá com fome, ele ataca. Não tem essa, não. Tá nem aí. Eu não sei se o tubarão é territorial. É um tubarão, né? Eles provavelmente atacam só de sacanagem. Só porque eles podem. Só pela fama, né? É. Mas a sorte dele era que era um tubarão meio pequeno mesmo. Acho que se fosse um maiorzinho ali... Teve algum programa desses também, Andrew, uma vez eu vi, um cara que ele sobreviveu a um ataque de um tubarão. Agora não sei se era tubarão branco, enfim, não lembro. Era um surfista, né? Cara, o relato dele é assustador. Ele falando que ele tava lá na prancha e só sente aquela cabeçada, tá ligado? Que ele chegou a ver tudo em câmera lenta. Que ele voou e viu, tipo... Sabe, ele voando assim e o mar se afastando, sabe? Nossa. Ele dizendo, cara, tudo isso em câmera lenta. Eu disse assim, cara, eu tô caindo. E quando eu caí, o que é que vai acontecer, tá ligado? Eu só sei que ele, provavelmente, ele conseguiu escapar. Ele não sabe direito como é que ele escapou, mas ele deve ter acertado o olho do tubarão depois. Que ele, quando caiu, o tubarão mordeu de novo as costas dele, sabe? Nossa. E ele não sentiu dor, mas... De alguma forma ele conseguiu fugir e nadou o mais rápido possível. Quando chegou na praia, ele só viu a galera chegando perto assim. Eu não sei se era salva-vidas ou alguém mais especializado disse que dava pra ver o rim dele. Nossa! Pelo buraco que tava. Eu falei, ele chegou na praia, tentou ficar em pé e viu que tava sem pernas, né? É, né? Não, ele deu uma mordida nas costas. Agora provavelmente o tubarão também não mordeu com toda a força, que senão tinha arrancado um pedaço, né? Deve ter, sei lá, dado uma triscada. Mas mostrou as fotos da cirurgia. Tava um negócio tão bizarro. Que parece, se eu não me engano, foi 120 pontos que ele teve que levar. Nossa, tá até pouco, mano. Eu ia falar só isso? Porra, achei que o cara entrou na água e quando saiu as pessoas não queriam mais entrar porque achavam que o mar era ácido, cara. Sei lá. Já voltou sem um pedaço, sem metade do corpo. O que eu achei mais tosco, que depois lá de não sei quanto, sei lá, um ano depois, quando o cara já tava recuperado, ele voltou pro mesmo canto pra surfar. O cara desse tá pedindo, né? Até, né, cara? Ele voltou a surfar, boa. É, no mesmo canto. Na verdade, ele voltou a surfar pra achar o tubarão de volta e conseguir a vingança, né? É, vocês sabem, agora ele surfa armado. É o cara primeiro... Surfando com um AR-15 nas costas. É, o primeiro surfista com metralhadora. Nossa! A Vi tem nojo, né? Não tem nojo. Cara, o crocodilo, de certa forma, talvez seja até pior que o tubarão, que ele vai desmembrando você, né? Pelas giradinhas lá. Nossa, é verdade. Piranha ele vai te desmembrando, segura, né? E te gira. Não, e ele pior que você não costuma nem morrer pela mordida ou pelo que ele te arranca de pedaço, né? Você costuma morrer afogado. É. Porque ele te arregaça todo e puxa pra dentro da água. Mas, não, cara, os tubarões, eu acho que eles são uns bichos muito maneiros também, por causa da forma como funciona aquelas mandíbulas dele, né? Eles não são... Não tem apenas aquelas mandíbulas móveis, né? Mas cada dente individual deles é tipo uma pequena serra elétrica. Aham. Uhum. E eles têm, tipo, cinco sequências de dente dentro da boca em cada lado, cara. Não, e o tubarão, ele... Mesmo falando que o crocodilo tem a giradinha dele, o tubarão tem um negócio dele também pra lacerar a carne, né? Que ele dá uma mordida e balança, depois fica chacoalhando, né? É que, tipo, ou seja, cachorro, é né, virou cara? Serra. É tipo cachorro. Uhum. É como se você estivesse sendo mordido por motosserras. Uhum. Mordido por motosserras, cara. Delícia. No mínimo eu teria medo. É. De verdade, cara, eu tenho medo, eu acho que eu não conseguiria ficar na mesma calçada se eu visse. É um cachorro, cara. É um mastife tibetano. Ah, mas aí não é um cachorro. Alguém já isso chegou a é ver tipo esse cachorro? Não, não, não. Um dragão chinês, né, cara, esse bicho. Qual o nome do mastiff bicho? Mastiff tibetano. Tibetano. Cara, que ele parece um leão. Ele é gigantesco. Ah, peraí, acho que é mastim tibetano, né? Mastim tibetano, mastiff é... Mastiff é mastim em inglês, cara. É mastiff em inglês. Ah, tá. Oh, ai, eu acho muito lindo esse cachorro. Não, ele é bonito, mas ele é apavorante. Ah, eu a não, língua cara, do cachorro querer, é maior do que a cabeça de uma pessoa adulta. Ah, eu ia querer brincar com ele. Com certeza, cara. Filhote, então? Não, filhote, ah, tudo bem, fofinho. Adoraria. Ia rolar com ele no chão. Legal. Agora o adulto, a pata dele é maior do que... Ah, cara, olha que lindo que é esse cachorro. É um dos cara. Cachorros igual o que o Aiken falou Ivozinho. Da cobra e do tubarão. Não, cara, tá Ivozinho, na cara, cara que aquilo Ivozinho, é assassino. Ivozinho. Cachorros, cara, eles são o melhor amigo do homem. Você pode confiar no cachorro, não importa o tamanho dele. Você não pode confiar na cobra. Exatamente, no cachorro, ou no gato. Gatos são filhos da puta. Não, gatos não. Gatos, gatos todos são gatos. Malignos, a gente sabe. Todos têm o M do Madimbu na testa. Mas cachorros, cara, eles podem ser gigantes, eles poderiam ser maior que um prédio, mas eles são cachorros, você pode confiar neles. Não, cara, é só você fazer um carinho na barriga deles que eles vão ficar legal com você. Mas eu, sério, eu tenho medo disso, cara. Ele é muito bizarro. E qualquer animal australiano também tem um medo, cara. Sei lá, cara. Pera aí, antes da gente chegar na Austrália, a Austrália tem que ser o creme de la creme do programa. É, a cereja do Sunday. É. Voltando aos tubarões, não ao necessariamente normal, aos tubarões, né? Voltando à nossa dimensão, o fundo do mar é um lugar bizarro, né, cara? Uhum. Vocês já viram aqueles vídeos de submarinos de alta profundidade que filmam, né, animais de abismos oceânicos e tal? Sim, você tá falando daquele que eles foram na Fossa Marianas pra fazer um documentário? Tem aqueles peixes tem vários, bizarríssimos. Né? Pode crer, tem uns bichos que são muito alienígenas também. Aquele famoso peixe com a lanterna na testa. É. É de lá, por exemplo. Inclusive, recentemente teve uma notícia aí que teve um desses peixes abissais aí que apareceu, tipo, sei lá, um quase... Mais de 100 numa rede de pescadores aí. Tipo, o bicho era pra viver em, sei lá, 1000 metros de profundidade, os caras jogaram a 100 e pegaram um monte, assim. Que tem até um biólogo dizendo que devia estar acontecendo alguma coisa muito bizarra na profundidade. Isso. E aí teve gente que tá acreditando que isso daí era tipo o... Como é que é? Marketing de guerrilha lá do Godzilla, do filme. Nossa, que vai ter. Nossa, cara. Eu vi esse artigo. É um bicho que parece um... é um bicho muito esquisito também, né, cara? Ele tem... um peixe preto, né? É, um peixe preto compridão, assim, com a boca maior do que o corpo inteiro. Muito esquisito. Uhum. E assim, é como você falou, né? O cara, biólogo, falando que parecia ser alguma catástrofe marítima, né? Muito bizarra. Que tinha, não só esse bicho, mas assim, vários outros animais que normalmente são de profundidades maiores que estavam aparecendo em um número muito grande, assim. É, se eu não me engano, o próprio tubarão Goblin foi achado também na profundidade menor, porque ele é das profundezas também, né? É. Mas em que área esses bichos foram achados? Se for na área do Triângulo das Bermudas... Não duvido, né? O pior é que eu acho que foi achado perto do Japão, cara. Tá, se for no Japão... O Oceano Pacífico, quem assistiu Pacific Rim sabe que é que tem lá, né? Não sei se vocês lembram de uma... Recentemente, assim, coisa de alguns meses atrás também saiu um vídeo de uma... Acho que de uma plataforma, de um daqueles drones de consertar plataforma de petróleo. Acho que sim. Da Shell, que filmou uma lula que parecia um tripod daquele do Guerra dos Mundos. Nossa. Não sei se vocês lembram desse Eu desse acho vídeo. Que eu vi, mas eu não sabia se era verdade ou não. Você tem esse vídeo aí, só pra eu ver? Eu vou pegar aqui, peraí. Procura aí. Esse que eu vi, ela tava só parada, assim, ó, a câmera filmando, ela meio que, tipo, indo, flutuando, né, de lado, assim, devagarzinho. Não sei vou se achar aqui. Ah, preciso ver isso, cara. Aqui, achei. Coisas bizarras. Nossa. Olha que bizarro, cara. É grande. Só uma lula, cara. Que grandona. Ah, o cara chega perto, né? Quando vê ela também de um dedo, né? Aparece o cara chegando perto, depois pega ela assim com a mão. Né? Pega ela com as duas mãos assim, né? Junta ela inteira. Tem a... Você tá virando Isso é Bizarro Animais. Esse programa. Ué, mas não é esse mais ou menos o objetivo? A Lula Vampiro, né? Também. Lula, eu conheço, acho que o Polvo Vampiro, não é não? Ah, é, Polvo Vampiro, isso mesmo. Ele é muito bizarro, cara. Muito bizarro ele mesmo. Ele é muito estranho, ele parece o Drácula de capa. Enquanto você joga água benta, ele derrete. Colocou o poxa aí? Coloquei. Ele parece, sério, esse bicho parece que saiu de Castlevania, cara. É tipo um boys, né? É bizarro quando tá os tentáculos juntinhos, parece que é uma coisa só, né, cara? Não, dá uma olhada em 2 minutos e 30, mais ou menos, quando ele abre os tentáculos. Tem espinhos, cara, nos tentáculos dele. É, mas eu acho que todos têm, não é? Tem tipo uns grampinhos, assim, no... no... Ah, mas... Não, é, cara, dá uma olhada nele. Esse é espinho mesmo. Não é simplesmente... É um pouquinho mais sinistro. Cara. É, eu... Credo! Eles falam que é vampiro justamente porque as patas parecem dentes, cara. E é vermelha, é uma cor completamente diferente pra um polvo. Cara, esse bicho daí, você nadando, vê um bicho desse. Você imagina, nadaria na direção dele e falaria, ah, bichinho. Você tá mergulhando assim de boa, de repente você vê esse bicho abrindo assim pro seu lado. Tá aí, louva a Deus, é um bicho bizarro, né, cara? Ele tem lâminas no... Nossa, cara, tem aquele lá, como que era o nome? Louva a Deus, Orquídea. É verdade, né? Tem o Eta também, cara, que é é um tipo de grilo. O Eta gigante. Não parece muito um grilo, não. Parece outra coisa, cara. É um que tá na mão de uma pessoa comendo uma cenoura? Eu acho que é esse também. Eu acho que eu já vi essa imagem. Ah, tá. O gato brincando com o grilo. É esse bicho mesmo, na cenoura. Eu tô vendo aqui a imagem. Só que esse é o fêmea. O macho é mais feio. Que bizarro, cara. Aqui, ou ó. É o contrário, sei lá. É um antigo. O Louva-Deus Orquídea. Esse Louva-Deus Orquídea também parece boys de Final Fantasy. Qual que é esse que você colocou, Diego? Esse é o Eta gigante. Contra o gato. O gato fica tentando pegar ele. Caralho, cara, olha a mandíbula desse bicho. É bizarro ele, cara. E o pior é que ele, tipo, os bichos normais, se um gato chega, ele recua, né? Fica escondido. Esse daí fica meio que querendo peitar o gato, cara. É muito engraçado. What's up, bro? Tá com as patas pra cima, assim. Caralho, essas mandíbulas. Caraca, cara, parece que vai sair outro inseto da boca dele. Não, parece que a cabeça dele é um inseto completamente separado. Tem que procurar, achar um vídeo aqui muito legal. Cara, tem um canal do YouTube, eles têm tipo um programa, né, que eles falam de bicho, que é muito engraçado, cara. Será que é o mesmo que eu tô procurando? Talvez, é o True Facts. Eu acho que é esse mesmo. Caraca, é muito bom. Ele tem um do Louva-Deus que é muito bom, é cara. É muito foda. Você já viu esse? Já. Ah, é True Facts. Eu tava procurando, perguntando pro amigo meu aí, aqui. Tá aí o link do canal, já tá aí. Zé Frank, o nome do... O lagosta é um bicho escroto também. É lagosta, é... Cara, tem uma lagosta, aquela soca, cara. Não é uma bela lagosta, é um crustáceo aí qualquer. É aquele Mantis Shrimp. Que tem ali na playlist também. Como é que chama? Ah, é? Camarão. eu acho que é isso mesmo. O soquinho dele tem a mesma força de um tiro de 22, cara. Olha que bizarro. Assim, a mesma força? Exatamente. Se eu não me engano, ele faz um vácuo, assim, na água, que a força e o impacto geram uma energia, geram uma quantidade de joule, assim, que é durante um milésimo de segundo, aquele local fica tão quente quanto a superfície do Sol. Nossa. Não, cara, aí é muito bizarro. Aí é descrição de RPG, cara. Foi... Não, sei lá, é cara, sério, muito... eu vi isso num documentário, os caras falando isso, sacou? É por uma fração de segundo, assim. Não, cara, isso é muito sensacionalismo. Isso daí, na minha opinião, tá naquele jornal Extra, sabe? Eu vou achar o vídeo que fala isso, eu vou postar pra vocês. Aparece lá, né, upado por Aiken. Aí, tipo, tem uma dublagem, assim, normal, durante o programa inteiro, e na hora que vai chegar, falar parado, tem uma dublagem da minha voz, assim, mal feita por cima, né? Aquele inglês, gonna show the vacuum. Vacuum. Cara, agora eu tô lembrando, agora não tem nada a ver com isso, mas tem é outro bicho escroto que eu tive conhecimento, tá vendo? O videogame é cultura, porque eu tive conhecimento através de Far Cry, que é o Kassuar, que ele, basicamente, é um peru assassino, cara. Você já ouviu falar desse bicho? Meu Deus! Que é isso, cara? Olha a conotação, ele ficou então mais escroto ainda, né, cara? Papacu da cabeça roxa daqui a pouco vai aparecer. Ai, meu papaco. Deus! Vamos falar que é um avestruz, vai. Vamos falar que é uma ave. Uma ave não voadora. Uma galinha assassina. Cara, da onde que é? Austrália. É. Cara, é, Austrália tem muito bicho estranho, cara. Cara, na Austrália tudo pode te matar. Tem um negócio na pata. Parece uma faca, né? É. Ele é tipo uma pata de Velociraptor. É, isso que eu ia falar, né? É. Foi pra aí que os Velociraptors evoluíram. Uh-huh. Uh-huh. É, o bizarro é que tem um outro vídeo que eu tinha visto que mostra um cara... Que ele é tipo encantador de caçoar, tá ligado? Ele mostra, cara. Ele mostra, inclusive, nas asas também tem uns ferrões. É que ele fica escondido, né? Mas caraca. Além da pata, ele tem, né, que já tem essa unha dele esquisita, tem uns ferrões também, vários ferrões nas asas. Pode crer. Engraçado, e no Far Cry, cara, você que não conhece esse bicho, você vê disso aí, ó. Um avestruz azul. Foda-se, que bonitinho, né? Eu vou caçar. Cara, eles vêm em bando, começa a dar chute em você. É muito bizarro, cara. Caçar e te dá uma voadora, né? É. E o som que ele faz já é um som bizarro também, não é um som de passarinho. Cara, o ornitorrinco é de lá. Acho que é. O ornitorrinco é meio pavor. Você já viu a foto de um ornitorrinco? Eles são bonitinhos, cara. É. O ornitorrinco tem dente, tem garra, tem veneno, tem ferrão com veneno. Aí, cara, o, tem sobrancelha, veneno. Cara. Tem sobrancelha. Tem uma coisa mais bizarra isso. Do que um bicho que nem esse ter uma sobrancelha. Sobrancelha, cara. De bad boy, né? Pra mostrar as intenções. Tipo, a coisa mais... O bicho tem ferrão, veneno, dente no bico e a coisa mais terrível pro Ivozinho é o fato de que ele tem sobrancelha. Não, e é um mamífero que põe ovo, cara. Tipo, esse cara, bicho... Cara, tudo na Austrália tem ferrões e venenos escondidos, né? Eles são, tipo... Mas é porque é uma terra muito perigosa, né? É como se as criaturas da Austrália fossem criadas por uma agência de espionagem, né? Não, e o que não tem ferrões e dentes, cara, tem que aprender a lutar de alguma forma, né? Por exemplo, canguru. Canguru luta boxe, cara. É, não, e cara, o canguru, ele tem uma técnica que ele se apoia na cauda e ele te ataca com as patas. Com as patas, sim. Traseiras, né? Ele consegue literalmente estripar uma pessoa. Sim, porque as garras da pata traseira são afiadíssimas. E é por isso que eu acredito que aqueles ursinhos, como é que chamam? Os koalas. Koalas têm poderes psíquicos. Com certeza, você não consegue olhar pra um koala sem pensar... Oh. Você não consegue olhar pra um koala e pensar, tenho que matar todos os meus entes queridos, né? Não tem. E aí seu cérebro escorre pelo nariz. É. O próprio... Aí, qual é o nome dele? O bagre já tem um veneno escroto, sabia? No ferrão? É, o ferrãozinho dele lá. É, eu já me espetei num ferrão de bagre, cara. Sério? Já. É. Eu conhecido que o veneno deixou ele com uns 4 dias lá, sentindo dor no pé. Caraca. Eu fui espetado assim na mão, sacou? E aí, minha mão ficou inchada durante alguns dias também, cara. Ficou uma parada meio esquisita, assim. Não, isso porque as pessoas caçam bagre com a mão, né? Uhum. A pessoa pega lá, não sei se vocês já chegaram a ver como é que pega um bagre. cara coloca a mão no buraco, aí o bagre morde a mão do cara e ele puxa o bagre. Não tem dente, né? É, o ferrão dele fica nas nadadeiras, né? Isso. Sim. Tem vários peixes que tem esses ferrões, assim, na verdade. Não, e o engraçado é que essas pessoas que vão caçar o bagre, é uma roleta russa, porque ele coloca a mão no buraco e os mesmos buracos em que tem bagre também tem um outro bicho que é extremamente venenoso e pode decepar a mão do cara. Eu lembro do Bear Grylls, ele tava caçando bagre dessa forma. O medo dele era com tartaruga, cara, que tem as tartarugas mordedoras que são bizarras. Cara, eu não sei qual é a tartaruga, se é essa daí mesmo, essa tartaruga mordedora. Uh-huh. Vocês já viram um vídeo de uma tartaruga que o pescoço dela é tipo Dalsim, cara? Já. Vai muito longe, é bizarro, cara. Eu acho que é essa mesmo. Ela não sai do buraco, ela só empurra a cabeça pra frente. E a... Cadê? Essa mordida dela é sinistra, né, cara? Uhum. Ela, tipo, come rato, ela vai morder, ela parte o rato no meio, tipo assim. Bichos inofensivos. Mas eu não tô conseguindo achar nenhum vídeo aqui mostrando ela esticando o pescoço. O pescoço dela estica tipo 1 metro, cara, é muito. Caraca, eu acho que não é pra tanto, né? O Vi, você, você conhece aquelas lendas japonesas daquele... Como é que chama? Aquela criatura que é um lagarto, tipo um Godzilla. Goblin. Não, que é tipo um goblin que tem uma aguinha na cabeça. Não conhece? Como é que chama? Não. Esse é famoso, tem até um episódio do desenho do Hellboy que ele enfrenta um bicho desse. Não. Deixa eu achar o nome do bicho que você edita essa parte. Saca uma criatura do folclore japonês chamado Kappa. Ah, sei, mas o Kappa é o da chuva. Hã? É o dos rios, é o protetor dos rios. Isso. Achei que era uma piada, cara. Kappa da chuva. Não, nossa. Não, é que quando chove, tá associado um pouco quando chove, o Kappa anda, aparece pela cidade. É uma tartaruguinha. Então, os Kappas, eles são uma criatura, né, reptiliana, né, do folclore japonês e tal. Tem uma salamandra, cara, que eles especulam que sejam a origem das da lendas lenda. Do Kappa. Esse bicho é maior do que a tigresa, cara, do que a minha cachorra, sacou? É um bicho, tem uma foto de um sujeito abraçando a criatura e ele é maior do que o tórax do cara. Essa daqui? É essa daí. Olha o tamanho desse bicho, cara. Nossa, que bizarro. Olha o tamanho dessa peixe. Essa é a chinesa. Bicho. Nossa. Não, e ela tem uma aparência, cara, de tipo, você não quer tocar nela, né, cara? Parece que ela é. Isso sim, é ela nojento, parece que é feita de catarro, né, cara? Uhum. Não, cara, parece que ela é, sei lá, que ela queima autocar. Sei lá, cara. É, ela tem um jeito de que é venenosa, né? Não, como por ser uma salamandra, bizarro, geralmente cara. Você acha que ela pode queimar, né? Essa imagem do cara segurando, ela é muito grande. Muito e ela grande, é comida. Cara. Ela é um alimento na China. Esse bicho, ele se alimenta de pequenas crianças na beira do rio, cara. Isso não é um exagero da minha parte. Sério? É, tipo... Não. Já aconteceu isso? Já, porque olha o tamanho desse bicho. Não, existe a lenda, mas... É, a lenda diz que os capas, eles capturam crianças na beira de rio e tal. E isso é totalmente diz que quando a pessoa tá nadando, o capa puxa ela pra baixo d'água. E ela é tão mole, cara, que é possível ela engolir a criança e a criança vestir ela e sair andando. É. Aí é a vira lenda. Deve ter sido daí que veio o primeiro capa, né? Eu teria medo, tá? Mas eu não ficaria marcando na beira do rio. É, mas essa daí até eu, cara. Tamanho daquele bicho. Beleza, acho que é isso aí. Ô, Fermento, tem algum jabá aí? Ah, como assim, cara? Algum jabá? Vou passar meu Twitter aqui pro pessoal ficar me stalkeando, que nem o nosso querido Gabriel Onassis, que não para de ficar conversando comigo. Gabriel Onassis achou que você estava brigado com a gente. Pra quem não lembra de mim, hoje, se você quiser ouvir um pouco mais sobre Evilzinho, você pode acessar o www.nostravamos.com.br, que estamos tentando arrastar as pessoas aqui do Gaviteiro para poder gravar alguns programas com a gente, mas nunca dá certo, né, Aiken? É, a minha aura de entropia, né, que causa problema. Exatamente. Cara, tem uma participação minha, cara. É meio vergonha. Sim, mas não participação é vergonha minha. Tenta viver também, cara, se for falar. Sei, é uma participação minha também. Uma participação da Vivi. A gente teve participação com várias pessoas já. Caio Teixeira, do Games on the Rocks. Caio Corraine, também, do Games on the Rocks. Ilapso e Daigo, do Baixo Frente Soco. É, né? Tipo assim, se não gosta da gente, a gente chama os outros, né? Não tem problema. É, exatamente. Mas o nosso foco, cara, a gente pega pessoas que são conhecidas por alguma coisa, a gente tenta levar ela para um outro lado. A gente pegou o pessoal do Baixo Frente Soco, que é um podcast sobre jogos, e a gente foi falar sobre filmes, entendeu? Era uma coisa que a gente tenta fazer isso. Falar sobre fugir um pouco do comum. Eu quero ver se chegarem no nível de chamar o Pelé para falar de boxe. Aí vai ser legal. O Panda diz que é mó lazarento. Parece que ele mata os bichos e nem come, sabe? Com licença. Deixa eu provar aqui que eu estava certo. Chupa o universo. Ah, tá. Ah, temperatura do sol. Cara, você levou esse tempo todo pra escrever isso? Não, eu tava procurando a informação. É que era em inglês. Você tem que entender que procurando a informação, tá aqui editado há 2 segundos, cara. É. Com certeza. Não tanto. E aí seu cérebro escorre pelo nariz. É. Falando em escorrer pelo nariz... É, tô passando mal aqui. Eu não sei se eu fui rápido o suficiente nos mutes aqui. Não. Tem uns bichos bem mudanos. Nossa, eu tô com meu funhê. Não tô conseguindo falar mundanos. Mudanos. Começa a frase que a gente termina, cara. Inclusive, alguns pesquisadores que estudam a teoria do Triângulo das Bermudas ser um buraco negro dizem que o wormhole. Cara, de novo você vai falar esse negócio. De novo. O buraco negro do Triângulo das Bermudas. Cara, se o Triângulo das Bermudas for um buraco negro, cara, como é que a gente tá aqui agora? É que tá sem energia pra sucção, entendeu? Ah, tá. O negócio, né? O negócio? Tem que ser corajoso. O negócio? Não, não é nada disso. É comer churrasco e chuleta. E aí, pessoal, mais um Gaveta Estática, mais um Bloco de Notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. Ah, eu tenho que mudar esse olá. É? Mudei então. Oi. Ouvi, o que ele tem pra falar aqui? Agora eu não anotei nada. Ah, vai lá no negócio, lá. Que negócio? No Google Drive. Pera lá. No Google Docs. Aqui, temos que lembrar o dia do Gaveta Estática, Vi. É isso aí, todo dia 20, não se esqueça. Provavelmente vocês estão ouvindo isso no dia 21, que tem grande chance desse Gaveta Estática sair. É mentira. Lá no final do dia 20. É não, porque não. Estamos gravando exatamente às 9h46 do dia 19. Eu não vou conseguir editar isso antes de dormir, que eu durmo cedo. Então, amanhã à noite que eu estarei editando esse bloco de notas. Ok, temos que falar dos ganhadores dos jogos, é isso mesmo? É, do último negócio. Ah, do último Criança Esperança Steam Gaveteiro que a gente fez? Isso. Que jogos a gente doou? Você nem escreveu aqui. Scribonauts e Dust Analysis. Olha aí, você escreveu na sua pauta, na minha não tem escrito. Eu escrevi aqui no nosso bloco de notas das keys que a gente ainda tem. Entendi. Que adianta você mandar aqui o Google Docs se você não tá atualizando? Que eu esqueci, rapaz. Quem foi que ganhou aí? O Dust e o Scribonauts. Scribonauts, quem mandou foi o Lucas. Ah, tô lembrando agora. Foi o joguinho que a gente fez dos filmes, né? Foi. Primeiro, a pessoa que ganhou foi o Lucas. E o Dust, quem ganhou foi o Lucas também. Ele ganhou os dois. Ah, foi porque ele acertou os dois filmes, né? Foi. Inclusive, houve uma reclamação do Caio Braga dizendo que tava muito fácil. É, ele é um chorão esse Caio Braga. Ele não ouve no dia e fica aí. Querendo falar. Começa, Caio Braga. Pois tem que ouvir no dia. E o que mais temos pra falar? Bom, tem os e-mails pra ler. Ah, hoje vai ser bem papum, né? Não tem muito o que falar, não, né? Muito, não. Talvez valia a pena falar pro pessoal curtindo nossa página no Facebook. Ah, né? Chegamos às 500 curtidas, Vi. Isso é uma vitória. Chegamos! Parabéns! Parabéns! gaveteiro. Depois de tanto tempo, 500 curtidas, tanto podcast aí, que não quero dizer qual é, mas tem podcast aí que é pior que a gente. Tem muito mais de 500 curtidas, hein? Vou te contar, hein? Olha aí, Viviane provando que ela tem medo das cobras, mas é tão venenosa quanto ela. Não, senhor, não, senhor. E a gente tá com 500 curtidas já faz um tempinho já. Ah, é? Desde quando? Acho que desde o final de semana passado deu 500 curtidas. Ah, tá bom, cara, tá mas bom. Mas não saiu dos 500. Ah, é. 500 é um número redondo, é bonito. É bom que continue assim. Quando mudar, muda logo pra mil. Aí o... A gente combina 500 pessoas curtindo no mesmo dia pra ir de 500 pra mil. Agora o Facebook tá dizendo que a gente tem que conquistar mais fãs. Então isso aí é um trabalho pra vocês, que já são fãs da gente. Então divulgue um gaveteiro para mais outras pessoas pra se tornarem mais fãs e... Mas se pensar que agora o Facebook fica falando pra gente acompanhar outras páginas, né? Ai, tá mandando a gente acompanhar o Frango Fino. Olha só. Será que eles mandam pro Frango Fino acompanhar a gente também? Duvido. Ah, não foi o Sérgio Gomes que perguntou pra você se amanhã tem gaveta estática? É, eu acho que foi, mas aparentemente sumiu aqui. Tinha aparecido no Facebook e agora sumiu. Apareceu. Apareceu pra você? Apareceu. Tá aqui, há 7 minutos. Ah, que doideira. Sérgio Gomes. Amanhã tem gaveta estática, senhor Diego Maciel? Olha aí, ele sabe. Ele até, ele inclusive... Sabe. Te citou, te citou. Ele sabe quem é que manda. Não, ele sabe quem é que trabalha. Quem manda é você, né? Você manda o trabalho. Eu mando, né? Você tá trabalhar. É, o que a gente pediu direto pros e-mails, né? Que aí sai mais rápido o Gaveta Estática. Quem quiser mandar e-mail aí, já sabe, né? contato@gaveteiro.com. Ah, é, exatamente. Ou lá na nossa página lá do Gaveta Estática, vai lá, no, lá embaixo. Então vamos lá. Primeiro e-mail que eu vou ler aqui é do William Gonçalves. Ele diz assim: olá, equipe do Gaveta Estática. Gostaria de dar uma sugestão de pauta. Olha aí, sugestão de pauta. Todo mundo pode dar também, hein? Acredito que seria legal falar um pouco sobre filmes polêmicos, pois há muitos títulos que geraram grandes discussões em virtude de seu conteúdo ou questões envolvendo sua produção. Fala desses exemplos que ele deu aqui. Ah, pode ser. Filmes como Eu, Cristiane F., Drogada e Prostituída, Holocausto Canibal, Amor Estranho Amor. Amor Estranho Amor é da Xuxa, né? É, eu assisti esse filme, sabia? Só que eu fiquei um pouco decepcionado. Eita. Que o pessoal fala tanto, cara, fala tanto, não tem nada demais. É overrated? É, um pouquinho. É overrated as maldades que o pessoal fala que ela faz com a criança, cara... Foi nada demais, sabe? E continuando aqui, ele também cita Centopeia Humana, Calígula, Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e Serbian Film, que eu não sei como... Eu não conheço muito esses filmes. Eu já ouvi falar desse Holocausto Canibal aí, que ele falou. Eu já ouvi falar Centopeia Humana. É, também, Centopeia Humana. Eu não queria ter ouvido falar. E muitos outros que não são tão conhecidos justamente por terem sido banidos em vários países. Sendo que a maioria dessas produções é do século passado, antes do advento da internet. O que acabou contribuindo para o sucesso, entre aspas, na tentativa de escondê-los do grande público, que já não é mais possível graças à web. Fica aqui a minha sugestão, sucesso. É, uma sugestão interessante, né? É, eu acho. Mas eu não assisti, né, antes desse filme. É, o problema, cara, é que pra fazer um Gaveta Estática desse, você vai ter que fazer uma maratona só de filme bizarro, né, cara? Ai, cara, eu acho que o Centopeia Humana eu não aguento assistir, não. Ai. Acho que não. Cara, será que é pior do que... Qual é o nome daquele lá de que é tipo Jogos Mortais? Albergue. Será que é pior do que Albergue, cara? Ah, meu, eu ouvi falar que no Centopeia Humana ele vai prender uma pessoa com a boca na traseira do outro, sabe? Sim, sim, no próprio trailer. E quebra pra... o joelho e pá. Ah, é, do joelho eu não sabia, não. É, ele quebra o joelho que é pra pessoa não tentar sair correndo. É, eu acho que deve ser do nível do Albergue, sim. Cara. O Albergue eu acho que foi o pior filme que eu já assisti nesse sentido. Eu não assisti esse aí também. É, não sei, cara, tem que ter coragem, tem que estar bem disposto pra fazer esse Gaveta Estática. O tema é legal, mas esse é um programa que eu gostaria mais de ouvir, não de fazer. É. Mas pode ser, né? Quem sabe. E aí, mais algum e-mail? Sim, tem aqui mais um e-mail do Sérgio. Sérgio Gomes aí, nosso amigo, que sempre manda e-mail. Ah, foi o quê? Foi esse cara aqui que acabou de me cobrar? Foi, foi. Olha aí, esse Sérgio Gomes tá sempre presente, hein? Sempre. Já tá passando Caio Braga. A gente tá sempre no pé do Caio Braga, coitado, cara. Sempre. Eternamente no pé do Caio Braga. Uhum. Boa noite, amigos do Gaveteiro. Aqui quem escreve novamente é o amigo Sérgio, de BH, que contou a história sobre a entidade sentada no pé da cama e o que incentivou o Diego a postar o Gaveta Estática 69. Por que incentivou a postar? Porque ele mandou um e-mail legal e você disse que esse tipo de e-mail que incentivava. Ah, é verdade, verdade, verdade. Obrigado. Hoje, além de passar por aqui para parabenizar pelo trabalho, tanto Gaveta Estática quanto as postagens no site, olha aí, alguém que vê as postagens no site. Ah, é verdade, né? A gente tem postagens toda semana, quase toda semana. Quase toda segunda tem uma postagem nova. É, quando não falha, tem. É. Então ele tá dizendo aqui que além de passar por aqui hoje pra parabenizar pelo nosso trabalho, ele também quer dar uma sugestão pra amenizar o problema com a dificuldade em custear o nosso querido gaveteiro. É que a gente reclamou de dinheiro, né? É, a gente chorou na última vez. A gente sempre chora, cara. A sugestão não é nova, foi copiada do Voz da Terceira Terra. Lá os Olha aí, ó. Voz da Terceira Terra, do Godmode. É, do Godmode. E tantos outros. É. Lá os podcasters normalmente solicitam uma doação aos ouvintes para que os custos com hospedagem sejam sanados e, em alguns casos, o valor acaba sendo revertido também para melhorias do material usado para as gravações. As doações são depositadas em uma conta corrente e, em alguns casos, o nome dos colaboradores é lido nas leituras de e-mail. É só uma sugestão, que pode ajudar um pouco. No mais, sigam com o bom trabalho daí, que continuaremos levando o Gavestático àqueles que não conhecem. Abraços fraternos, Sérgio Gomes. Sérgio, você vai doar quanto? Já fala aí pra gente ver se compensa. Eu não sei, velho. Eu só fico meio com o pé atrás com esse negócio de doação aí. No... Primeiro que eu fico meio com aquela cara de você tá pedindo esmola. E segundo, eu acho que quase ninguém iria doar, tá ligado? Não sei. Por enquanto, eu acho que eu prefiro com a ideia dos banners mesmo, que é uma forma de vocês comprarem alguma coisa pra vocês, né? E de quebra, a gente ganha um pouco da comissão, né? Com aquela historinha lá de clicar nos nossos banners do site, né? Vocês não precisam necessariamente comprar o que tá no banner. Vocês podem só clicar e dali sair pesquisando pra comprar o que vocês querem, porque assim a comissão vem pra gente de qualquer maneira. Isso. É bem complicado, cara. Eu fico imaginando, se já é difícil pro povo curtir a página no Facebook que é de graça, imagina dar dinheiro. É. E dessa vez a gente vai dar joguinho? Sim, vai dar. Depois de muito tempo pensando, quase uma hora pensando de que forma, né, dar os joguinhos desse Gavestática. E como a gente não conseguiu pensar em nada melhor, a gente resolveu fazer diferente dessa vez e simplesmente, como recebemos dois e-mails bem legais, vamos dar uns joguinhos para as pessoas que mandaram e-mail pra gente, então. Olha que aí, que beleza. É, tanto o Sérgio Gomes como o William Gonçalves vão ganhar um joguinho cada um. Nossas últimas cópias do Brutal Legend. Cada um ganha um Brutal Legend para ativar no Steam. Agora, eu só não sei se eles jogam, né? Ou se eles gostam de jogar, né? Como a gente tá... Dessa vez a gente tá sendo... Dando jogos ativamente, não passivamente, né? Que antes eram as pessoas que se interessavam que participavam, né? Pra ganhar, né? Dessa vez a gente tá dando jogos antes de as pessoas se manifestarem. Então, caso eles não queiram, entraremos em contato. Caso eles não queiram, aí a gente doa lá no Facebook, pode ser? Pode ser. Então fique de olho aí, Sérgio Gomes e William Gonçalves, é isso, né? Isso. Fiquem de olho aí no e-mail de vocês, que a gente entra em contato. É, falando de joguinhos do Steam, Vi, uma coisa que a gente tá meio que na promessa há um bom tempo, desde que a gente começou com essas coisas, só que ainda não fez, é tentar organizar algum tipo de campeonato, né, no gaveteiro. É. E eu andei falando com um carinha que me adicionou no Steam, que é o Gus, deixa eu ver aqui. Desse Gustavo Rios. É, eu andei falando com ele e a gente podia fazer um campeonato de Sonic All-Star Racing Transformers. O que você acha? Eu acho legal. Eu tenho, você tem, a Fra tem. Né? Ele tem? Ele tem. Olha aí. Acho que dá pra reunir até 10 pessoas, pelo que eu vi. É, porque quando a gente joga no campeonato tem 10. Seria legal a gente conseguir reunir, de repente, nós dois mais 8 ou 20. Será que a gente consegue? Nossa, hein? Se contar com a Fra e o Gustavo, que participou do... do Dead Island. Isso, do nosso último gameplay. Inclusive, saiu um gameplay, pra quem não acompanha tanto o site. Uma gameplay nova, eu, a Viviane e mais duas pessoas aleatórias. Não são aleatórios, são nossos amigos, pare com isso. A Fra, que é a nossa desenhista, né? E o Gustavo, também conhecido como Tata. Participou aí dessa gameplay que eu gravei sem avisar. Mas ficou mó boa. Ficou legal. Eles dois têm, pronto, só precisava achar mais 6 pessoas. Não, né, mais 5, né? Nós dois, eles dois, mais o Gus. Isso. São 5. Aí mais 5 pessoas, olha aí. A gente até podia fazer aí o campeonato pra quem ganhasse, podia ganhar um joguinho também no Steam. O que você acha? É, pode ser o vencedor. Inclusive, eu posso tentar ganhar pra eu ganhar o meu próprio jogo. Não, a gente não vale. Ué? Como não? A gente não pode valer, né? Ué, nada disso, cara. Vocês a gente já tem todos esses jogos aqui, vocês têm que ser, vocês têm que ser melhor do que eu. A gente já tem todos esses jogos. Inclusive, fica aí, ó, o desafio também pra vocês que tiverem Sonic All-Star Race Transformers. Gente, no Time Attack, tentem bater meu recorde da primeira pista, ó. Só o dele. E agora eu sou melhor. Eu tô, cara, eu tô entre os 100 melhores do mundo. Você tem noção? Só o dele, porque eu sou ruim. Né? Eu sou muito ruim, então não se assustem. Cara, você tá notando que a gente não tem o que falar. A live tá falando um monte de bosta, né, cara? Vamos parar por aqui, vamos subir a música. Tchau, gente. Até o próximo programa. Falou, valeu, até o próximo programa.